What's your name? Woo! Yeah. Ela não merece. Yeah. Final no beat. Final no beat. Tudo que ela não merece. Tudo que ela não merece. Tudo que ela não merece. Tudo que ela não merece. Ela não merece. Yo. Ela nunca mereceu aquela metade da bala, as falas, meu jeito carinhoso de tocá-la. Ela nunca mereceu meu jeito compreensivo, nem que pra ficar com ela eu abri mão dos meus amigos. Ela nunca mereceu a minha fidelidade, porque nunca entendeu a minha simplicidade. Atenções, ligações, investi nas emoções, e o lucro de investir foi baseado em frustrações. Linda, sim, é verdade, nisso eu concordo. É difícil não pensar nos momentos quando eu acordo, mas me valorizo mais, me valorizo mais, eu não me vendo mais, eu não preciso mais daquele beijo que eu te dei naquela tarde ensolarada. E desse conto você não consegue valorizar nada. Passaram as estações, nada tudo que mudou. Ela não merece se resume, meu amor. Aquela dor que eu sentia, hoje eu já nem sinto mais. Descobri uma fonte aí que tá valendo muito mais. Com o passar do tempo acabou a energia. Eu percebi naquele dia que eu não te conhecia. Acreditei nossas palavras e crie que eram reais, mas foram banais, equívocos emocionais. Você desistiu de mim e eu desisti de nós. E nesse final de história não haverá enfim a sós. Dessa vez eu tô bem com tranquilidade, porque tudo que eu falei diante você foi verdade. A casa e a fazenda vem do pai, é por amor, mas a mulher prudente quem vai dar é o Senhor. Ela nunca mereceu meu choro, isso é verdade. As chances que eu dei pra ela, isso é verdade. Talvez ela não compreenda o que acontece, por isso que eu sou tudo aquilo que ela não merece. Ela nunca mereceu meu choro, isso é verdade. As chances que eu dei pra ela, isso é verdade. Talvez ela não compreenda o que acontece, por isso que eu sou tudo aquilo que ela não merece. Eu nunca quis ser um príncipe, escreve lá no diário. É por esse fato que eu não quero ser visado como otário. Eu não dei buquê de flores, isso não muda valores. Não estive presente nos seus momentos de dores. Talvez fui negligente por te negar uma flor, mas comigo cê sentiu o peso da palavra amor. Quem te tocou como eu, pensa bem, não tem ninguém. Depois de mim não vem ninguém, meu bem. Pensa bem, tudo bem que acabou como teve que acabar. Mas eu lembro você dizer que não ia me culpar. Cê não merece a capela, a letra e nem a base. O meu sorriso lindo e nem essa minha fase. Não merece aquele sample, as letras e o compasso. Ela nunca mereceu aquele verdadeiro abraço. O brilho dos meus olhos, a pureza dos meus sonhos, o meu aconchego e os meus lábios risonhos. Eu tentei, amigo, eu tentei de verdade, mas a decepção roubou minha força de vontade. E eu perdi a coragem de levar minha cara a tapa. Cansei de ter postura e ser tirado de babaca. Com tanta dificuldade o meu QI só aumenta. Ela merece um perdão, mas não merece minha presença. Com tanta dificuldade o meu QI só aumenta. Ela merece um perdão, mas não merece minha presença. Ela nunca mereceu meu choro, isso é verdade. As chances que eu dei pra ela, isso é verdade. Talvez ela não compreenda o que acontece, por isso que eu sou tudo aquilo que ela não merece. Ela nunca mereceu meu choro, isso é verdade. As chances que eu dei pra ela, isso é verdade. Talvez ela não compreenda o que acontece, por isso que eu sou tudo aquilo que ela não merece. Eu me lembrei daquela tarde, melhor daquele dia, que você me aconselhou ficar com quem me merecia. E pensando nisso eu tive uma grande ideia. Eu vou atuar na minha vida e não vou ficar na plateia. Ela não mereceu meu choro e isso é verdade. E as chances que eu dei pra ela de verdade, eu não parei pra contar o tanto de oportunidades. Bom, a sorte dela, amiga, é que eu sou cristão. E se eu colocar na mesa a quantidade de perdão, você vai entender o sentido dessa canção. Fui grosso sim, e tive motivos pra isso. Fui rude sim, e tive motivos pra isso. Fui frio sim, e tive motivos pra isso. Mas diz pra mim se você não aprendeu com tudo isso. Eu fui racional, muito mais que emocional. E isso tem me ajudado a nem sempre me dar mal. Na moral, pequena, princesa, boneca, em vez de usar a cabeça, cê escolheu fazer meleca. Como eu, cê foi ausente, mesmo assim independente. Eu só pedi respeito e pra você ser transparente. Eu quis ser o seu Romeu e te fazer minha Julieta. E com você fazendo bosta, realmente é muita treta. Ela nunca mereceu aquela nossa mão dada, o meu peito ali presente, parecendo almofada. Nem a paciência dedicada o tempo inteiro, aquele eu te amo seguido daquele cheiro. Ela nunca mereceu meu choro, isso é verdade. As chances que eu dei pra ela, isso é verdade. Talvez ela não compreenda o que acontece, por isso que eu sou tudo aquilo que ela não merece. Ela nunca mereceu meu choro, isso é verdade. As chances que eu dei pra ela, isso é verdade. Talvez ela não compreenda o que acontece, por isso que eu sou tudo aquilo que ela não merece. Não, não, não, não, não, não. que ela não merece. Não, não, não, não, não, não. Pra que isso que ela não merece? Não, não. É que ela não merece. É que ela não merece. Que ela não merece. Que ela não merece. É que ela não merece. Que ela não merece.